Quem é você? Quem sou eu? O meu nome é Camila. Vê se decora que eu vou repetir. C-A-M-I-L-A. Da sua cabeça ele não vai sair. Tinha só 2 anos quando eu comecei. Não existe nada que eu não sei. Todas as ginásticas eu já treinei. Não acredita, eu mostro que sei. Vê se presta bem atenção. Eu sou a líder desse time, irmão. Adoro um palco, foi onde eu cresci. Sapateado e jazz, isso é mole pra mim. Eu canto, eu danço só pra ganhar. Meu time manda muito melhor se ligar. Equipe responde quem vai vencer. Equipe responde que eu quero ver. O meu nome é Lucas Neto. Vê se decora que eu vou repetir. O meu nome é Lucas Neto. L-U-C-C-A-S, deu pra ouvir. Eu não tenho medo nenhum de você. Tenho a coragem e posso vencer. O meu time treina pra poder competir. Essa é minha irmã e o nome dela é Gi. Esse presta bem atenção. Eu sou a Gi. Com meu irmão. Seu nome? Desculpa. Eu já esqueci. Mas esse é noto meu, é bem fácil é G. Quando a gente chega não tem pra ninguém. Melhor que esse time nunca vi, não tem. Se liga, eu quero falar pra você. Eu sou nova aqui, mas faço surpreender. Mostrar como fazer.